noite a brinquedoteca. Impressionava frequentadores da biblioteca. Cabeça, pés, braços da boneca. Nada, nada na posição correta. O corpo aparentava pouco uso. Vítima, vítima do próprio abuso. Cena real, não apertei o play do vídeo. Requintes de um suicídio. Todo dia tem alguém na disposição de embarcar nessa expedição. Atravessar para o outro lado da porta. Pelo que acredita ou já não suporta, será viagem, essa passagem. Covardia, hein, coragem. A dúvida insiste em persistir, pavimentando esse partir. O cérebro que pesa um quilo e poucos gramas nos transforma em máquinas humanas, frias e calculistas, hábeis oportunistas, programadas para o lucro, truco. A drogaria vende o remédio quando seca, a possibilidade de quitar a hipoteca. Doutor Morte idealizou uma engenhoca, fácil de manusear como fazer pipoca. Paciente terminal, morfina no aliviador. Pede, desligue os aparelhos, por favor. Perdeu o movimento das mãos, responder sim ou não. Esbarra em tanta questão, ética, religião. O que se lê nos olhos da jovem pendurada são palavras embaralhadas. Muitas traduções diante do fato. Será o início ou desfecho do último ato?